Yeah. Uh-huh. Okay, é money, B, nigga. Eu não consigo deixar esse vício. Eu quero parar com esse vício. Esse vício é mais forte do que eu. Esse vício vai acabar com a minha vida. Eu quero parar de acessar esses sites. Esse é um vício que... Esse é um vício muito forte. Eu quero parar com isso, mas eu não consigo. Por mais que eu tente me afastar disso, esse vício vai acabar comigo. Ultimamente, eu tenho tido quedas em certos vícios. Ultimamente, eu tenho tido quedas em certos vícios. Ultimamente, eu tenho tido quedas em certos vícios. Deixa eu contar como é que tudo começou no início. Quando era puto, eu tive contato com vídeos adultos. Aos 14, foi quando bati o meu primeiro pongo. Fiquei com vício, não parei mesmo quando eu era adulto. Entrava em site, eu não conseguia controlar meu impulso. Que era o prazer, aquela vontade de se ver a todo. Que eu queria, quando eu assistia a pornografia. Minha califa, com o tempo se tornou minha favorita. Nível de 4, essa era a posição que me satisfazia. E eu sentia muito prazer quando ela gemia. Aquele rabo, gostava do jeito que ela mexia. Minha fantasia era fazer sexo com muitas meninas da minha idade. Infelizmente não tive a liberdade de aproveitar. Eu viajei quando era menor de idade. Cheguei em França, tentei mas não me integrei na sociedade. Eu me esforcei, mas não consegui ter novas amizades. Não arranjei damas, voltei a me viciar de novo nos mesmos sites. Ultimamente, eu tenho tido quedas em certos vícios. Ultimamente, eu tenho tido quedas em certos vícios. Ultimamente, eu tenho tido quedas em certos vícios. Deixa eu contar como é que tudo começou no início. Ultimamente, eu tenho tido quedas em certos vícios. Ultimamente, eu tenho tido quedas em certos vícios. Ultimamente, eu tenho tido quedas em certos vícios. Deixa eu contar como é que tudo começou no início. Eu tô tentando deixar esse vício, mas é muito duro. É muito difícil. Eu quero abandonar esse vício. Eu quero desistir disso. Eu não tô aguentando mais.